gente vai observar o voo, deixando o couro tirar uma frente de graça pro outro. 4777. Manda voo 7330. Trolling. Escuta, prossiga. Para o sequenciamento, curva à esquerda na prua 040, limitado pelo localizador. Esquerda 040, limitado pelo localizador, janela 6212. 398, passe externo 3 checado, desloca. Chame torre 1 no 8 decimal, meia dúzia, no 398. 8-6 até daqui a pouco. Zero zero graus, 1-2-9-3-9-8. Primativo livre pós, igual na 390. Zero para o ILS, repouso estabilizado. Direita 067 para o ILS, estabilizado, 3-2-3. Este é o 2224 da portaria, com informação ISTA. Frente, faz sentido, cópia. Positivo, na 3-2. Pode prosseguir a peça, ó. Afirmativo, portão 7362. Portão 7362. Para 3000 pés, ajuste de altímetro no 014. Para 3000, com 1014, chame torre 1 no 8, decimal 612 a 580. Afirmativo, confirmando a saída é Puca Aracaju. Chame para puxa acionamento na posição 5. Puca Aracaju na 0, 580, continua a aproximação, vai transição de pouso. Quarta. 080-6310. Desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 014. 4000 pés no 014. Voo no 404, reduza para 230 nós, desça e mantenha o 050. 130 nós, 0-0-0-4-0-4. Portuga, estou mantendo 200. 40. 98 solo, zona meia direita, 219 solo. Só uma pergunta, comandante, confirme se a passageira tem algum voo que vá para Boa Vista. Não sei em Salvador, mas em algum outro destino. Não, Boa Vista não. Sim, só um instantinho, cópia. Ah, desculpa. Para o taxa de voo no 8891, a bordo 412, alterno galinha. Chamando. E 14. Atende às 18h30, 14, obrigado. Fala, Salvador, 392, de novo. No 398, reporte antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, 398. Passarei do cópia. Prossiga. 350 autorizado, Apezulu no 9, decolagem no 0 esquerda, Momo Flock, 1 no 98 e 51 no 63. Confirmando é Momo Frote. É, repetiu, transborda. 51 no 63. Positivo, 3. autorizado 350, Super Zulu 19, decola da 10, Zulu esquerda, Momo Broca saída, 163 transponder, vai reportar para o Puxa, encanamento 2224. Afirmativo, patrão. Então, 0, confirma livre pouso, 120 graus, 102. Chené 6310, mantenha pro 050 à esquerda para o localizador. Chené 050 para o lock 6310. 52. 1 no meia, vou ir direto na Cajuda, presente. Corrigir, portão número 2, 1398. Portão 2, 1 no meio, obrigado. Aqui na descida, o 6310. 6310, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reduza para 1809. Até 2000 pés, reduzindo 189, o 6310. Gente, tá autorizado a EMA, tenta a decolagem imediata assim, a ficha liberada. Aliás, mantenha, boa, 1-8-8. 3-1-5-2, chame torre, 1-8, decimal, meia dúzia. Certo, bem, obrigado, boa. EMA 3-1-0, mais 10 graus de curva à esquerda na Pro 030. Tráfego que o precede, um Airbus 3-1-8 da sua companhia, está com 5.5 milhas à sua direita, com 1-4-0-9 de ground speed. Sim, sendo 4-0-3-0-3-0-3-0-3-0. 3-1-5-2, agora a transição de pouso. Segue web via Alfa, reportando Cidade Juliette. Alfa, reportando Cidade Juliette. 5810. Gol 404. Afirmativo. 404, esquerda pro 040, 3014, 179. É 13-0, reduza para a aproximação. Branco, deu 077 para mais. Go ahead. Salvador, deu 077 para mais. Boa noite, quando 077 na. 120 de Simbra, guardando o vetor final. Confirma, foi pro 6310, senhor? Afirmativo. Poderia repetir? É passar o curso do localizador, mantenha essa proa agora que está a 060, aguardando o vetor final. Pro 060, guardando o vetor, o Xané 6310. 885, decola os 22, controle de 9, decimal 8. 19, muito obrigado. Chegou 1885, boa noite, decola. 1885, suba 360, saída da Elvo e proa de Leda, vigilância. 360, a saída da Elvo, da presente Leda, curva de Leda, obrigado. O Xané 6310, curva à direita na proa 120 para o localizador, reporte estabilizado. 120 para o reportar estabilizado, 3-1-0. Oceanair 62, 12, tanto usado no dia, né? Chame Torre 1 no 8, decimal 62, 62, 12. Torre 18, 6, boa. Receive a correct. Salvador Ground, Condor 077. Condor, stand by to clear. Condor 077, go ahead. Condor 077, stand by to clear. Ok, Condor 077, standing by for the clearance, requesting weather, please. Terminate. 6-0, timbra, facção, curva direita, entrou de dona. 19, boa. Could you confirm medical mode? 40, go 1-0-8-8-5. Requesting medical report, better information. Se você não tiver desligado, aí check the apps. Ok, thank you. Salve Salvador, boa noite, eu 3152 da Franja Lima. 3152 até o portão 9, ingresso Juliette. E a Juliette pro 9, 3152. Os 6212 livre pouso, 120 graus, 109. Livre pouso, Xandar, 6212. 6216. Prossiga. É, vamos levar para nós o nível 170 como final e se precisa, se autorizaria a voar na proa do Alfa Romeo 363. 70, mantenha o 170 aguardando o Alfa Romeo 163. Ok, vai manter 170 e aguardando a proa da autorização para voar Alfa Romeo 363. 363. Ok, obrigado. Uno 404, reassuma navegação na proa de Duna, reporte estabilizado LS, isso para 2000 pés. Gente, proando Duna, autorizado LS, para reportar estabilizado e deixando 2000, bom, 404. Xené 6310, torre 1 no 8, decimal 62. 262, obrigado, senhor. O 5216, mantém a proa do VOR Aracaju e autorizado 170 como final. Chame Recife 12545, alterne 12685. Mantém proa de Aracaju, autorizado 170. Chama Recife 12545, alternado 12685. 12685, obrigado, amanhã tem bom trabalho aí. Boa noite. Estabilizado, vai passar esta. Gente, vai 310, partir da aproximação, guarde autorização em pouso. Passarinho, observe que tem um TAN estacionando aí na posição 9, está ingressando aí no setor agora. Quando o TAN estacionar, está autorizado para o push, correndo com a equipe de solo. Afirmativa, após o TAN, autorizado para o push estacionamento da direita. 26 direito, 219 solo. 219, boa. Salvador, Gorman 604. Gol no 604, identifique e desça para o nível 050, chegada a mar e voe pro de TAP. Mano, na proa de TAP, descendo para o 50, chegada a mar e voe. 312, mantenha antes da Juliette, aguarde posição 3. Antes da Juliette, posição 3. 62, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite com 404 no localizador, na Cescota. Ciente, continue número 2, agora autorização de pouso. Na escuta, 404. Zulu 102 Natal, after Natal in according of Flatbed Route. After takeoff runway 10 left turn, Fulca departure, ZIPAR transition. Total control 109 at decimal 8 and spoke 5402. Natal, this is November Tango Lima, after flight plan route, after departure runway 10 left turn, departure frequency 119.8, 45402. Firmware, the departure is Papa, uniform Charlie Alpha, in transition Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Report ready for startup and pushback. Condor 077, this is Puka, departure and transition will report ready for startup. 33, decimal 25. 125, 1, 1, 3325, confirma. 1, 3325, é. Obrigado. Alô, Salvador. Número 3, aguarda só um instantinho. Pode. Salvador, 5836, também aguarda só um instantinho. 6212, pode prosseguir no táxi, senhor? 62, seu portão está ocupado ainda, o número 3, ok? Está ocupado pela companhia. Estou aguardando a aeronave chamar para o suspeito. O empleiro já nos contactou aqui, informando que o senhor deverá aguardar esse portão. Aguardando a liberação do portão, 62. Chegou na 01, tá livre, chega o táxi. Paulo Bola, Broxa, na 6310. 6310, prossiga até antes da Juliette. Da Juliette, 6310. Paulo Comandou, boa noite, eu tô 3858, informação X-ray. Lá de cópia Fortaleza, 3850. Aguardo. Número 3, livre pushback sem táxi. Para o táxi. Solo, Batalha 224, táxi 46, 3 horas e 20, hotel Fortaleza. Aguarde só mais um instante para puxar, ok? Tem uma aeronave da Passaredo, vai passar aí da guarda. Qual é o voo, senhor? O Passaredo está livre até o ponto de espera, no zero, via Pátio Índia, no ponto de espera 186014. Pátio Índia 186, posso ligar, se for aí. Puro menos 3, aguarde só mais um instante. Afirmativo 6259, estou ciente, já vai entrar na sequência para push no setor, ok? Que devido à aeronave da Gol já foi priorizada aí, devido ao passarismo no táxi, aguarde só mais um instante para o seu pushback. O Gol no 603, após o passarismo, vai contra a retaguarda, está livre o seu push, okay? É o número 2. Após. O passarelo está passando agora, está agora, você está autorizado a iniciar o 5836. Autorizado a iniciar como 02. Não, na posição 5 pode iniciar, não interfere com o tráfego da posição 1. Pode iniciar o Puxa. Salvador, são 3858. 3858 para Fortaleza, só mais um instante, cópia. Algo 1404, levou. 1404 prossegue via Alfa e Juliette, faltam 5. Tem uma fila aí antes da Juliette, aguardando o ingresso do passo. Quem vai seguir a fila? Alfa e Juliette, prossegue por 5, confirma o resto da informação. Tem uma fila aí antes da Juliette, aguardando o ingresso do passo. Vai seguir a fila. Tá, o que é a fila, obrigado. 3561 no cópia. Brasília autorizado 380, Pesolo 17, decola da pista 10 direita, gole o FIP, 119.8 e 5156, 3561. Tá correto, 3561, chame para puxa o caminhão. Canal 6327, confirmando o nível para Ilhéus? 240 para Ilhéus, 6327. Está autorizado, 240, decolagem pista 10, curva direita, da El Leida Ilhéus, o controle em 119.8, 5151. Autorizado Ilhéus, 240, rota do plano, decola da 10 com curva direita, 5151, transponder, não compreendeu a saída, 6327. Da El Leida, após Leida Ilhéus. Da Euleda, muito grato, 6327. São 3858, Paco. 3858, copia. Fortaleza autorizado, 370, Pesolo 19, decola da 10 esquerda, Momo, transição frote, 1198 e 5175. Fortaleza no 370 autorizado, Pesolo 19, decola da 10 esquerda, Momo, frote, saída 198, 5175, transfone 3858. 358 na posição 62, já chame para a posição. Para a posição 62, pronto, 358. No 62 está livre, chame tarde. Chamará. Fala Galeão, aguarda copo no 89. Salvador Azul 4071, boa noite. Boa noite, 4071, Campinas, aguarda copo. Guarda. 2-2-4, boa noite. Salvador, passarei 2-2-4, boa noite. Bom, forte. 2-2-4, sobe para nível 350, vigilância radar. 350. Volume 604, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada a final pista no 0. Motivo, descendo agora para 2000 com 1014, autorizado, final 1. Foi 3B, vai seguir o gol à frente, ponto espera 18.6, 1014. 18.6, 1014, aqui no gol. Foi 3B. Para o táxi. Até o ponto de espera está livre, 18.6, 1014. Puxinã 6259, após o tráfego da web, passa a retaguarda, está livre o seu push. Salvador, tem 3662. 3662. Para Natal, agora é só o instante, corta. Salvador, 1-3 autorizado, linha decolada 1-0-0 graus, 1-0-9. Táxi 358. Aguardo. Controle Salvador, passageiro 224. Solicita, por gentileza, senhor, a posição frote ou banguda presente para minimizar o nosso atraso. Quem mantém a saída? Manterá. O 3858, faz táxi até através do portão 5 aí, agilizando, só vai aguardar o tráfego da Xené devido à fila ali que se formou antes da Juliette, para adiantar o lado de tráfego também, já que tem uma aeronave no ponto de espera aqui, vai seguir o Xené. Então, táxi até através do 5 e aguarda a Xené, o 3858. Autorizado, Lima, manter o 5836. Lima, manter o 5836. Salvador, seria a cota do 4071? Autorizado, 4071 Campinas, 360. Conforme a alta do plano de voo, peso no 1,6, decolagem no zero direita, da Euleda, foi Euleda Bridge, 119,8, 5172. 40, controle de nave, décima 8. Controle de 19,8, 1,6, 1,3, bom trabalho. Controle apenas 119,8, aciona código 5172, azul 407. Afirmativo, azul, aguarda. Chame para, puxa sumiu. É, porta lá. Nada. 36, vigilância, 9613. No 89, Galeão, autorizado, 360. Dael Leda, após Leda Bidev, após Bidev, AP November 857. E após conforme nota do plano de voo, 119,8. 5401, aguarde só um instante para o protegimento. 6. 18, 6, bom. Você está ali, está pronto para o táxi? Posição 10 está livre, chame o táxi. Obrigado, vai tomar o táxi. 6212, após o TAM, que vai prosseguir para o ponto de espera, o senhor está autorizado a ingressar para o portão 3. Após o TAM, prossegue para o portão 3, o Xené 6212. Na sequência, o Xené 6310 e o Golo 404. É o TAC 6259, está com 123 a bordo,